σιγουράρω μωρό μας. Deste campo de batalha, saca da granada e cobra a ideia errada. De quem só dava falha, agora paga. Simpatia falsa, sorriso e risada amarga. Abri meu olho e tô pronto pro estouro. Tô com meus mano em prol dos loucos. Venho caçando os lobos, fechado com poucos. Pelo progresso dos cria de favela, dos curtis e das bocadas sentinela. Dignidade, respeito e lealdade. Primeiramente a minha família, sem maldade. Eu tô a pampa da minha mãe passar desgosto. Eu quero mais que farinha e sangue suga no meu bolso. Invadir teu sistema, subvertiu as leis e gerir meus problemas. Outro artigo que guarde meu formato MP3, pesado em português. Aham, sou 412, não 1533. Pode ir pá, que eu vim pra me vingar. Trouxe até tua porta, nossa bomba H. Saí do lixo rastejando pra explodir teu tímpano. Vida, pobreza e recrutei meu time. Já que na vila, 70% dos manos se perdeu no crime. Onde se morre por gripe ou bronquite. Tem mano na favela querendo pagar de elite. Vários castelos de areia, vários lamarca caem no canto da sereia. Eu trouxe a chama da revolução, que vai nos libertar ou vai nos levar pro caixão. Em prol da minha família, em prol das ruas, em prol da contracultura. Levanta tua mão pro